porque vim diz aqui o caminito. O caminito? O caminito, que está passo. Eu não sei o que é para o lunar. Já não sei, é. Se vamos até deixar de ir para ti, não sei. Ah, não sei. Ah, não Colhou-se para uma mongeta. Eu aqui para uma mongeta.